Aqui estou cá mais o meu puto marketing, cabelo terceiro. Viemos falar de física quântica e espero que gostem. Espero que. Aqui de caralho! Espero que gostem. Espero que tirem uma melhor nota no exame de físico-química. Seus merdas. Pronto lá. MC Zeca para mais uma lição. Já ouviram falar de quântica? Estudar isto é uma aflição. Não existe física idêntica. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Dá tudo a vibrar, tudo tem frequência. Também lhe podem chamar mecânica. É complicada na mesma. Para perceberes isto tens de ter boa experiência. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. Basicamente o que isto explica é que com partículas minúsculas nenhuma regra se aplica. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. Ei, ei. O Schrödinger tinha um gato. Queria ver se ele morria. Pô-lo dentro de uma caixa, mas só descobria quando o abria. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. O Schrödinger tinha um gato. Queria ver se ele morria. Pô-lo dentro de uma caixa, mas só descobri quando a abria. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. É tudo uma onda, é tudo uma frequência. Está tudo a vibrar, tudo tem frequência. Resta-me a botar no modo.